representam a vivência do que Deus espera de nós. Seria visitar uma favela, aí é um exemplo, visitar uma favela, desenvolver uma atividade em favor do semelhante, participar de uma ONG, fazer alguma coisa pelo próximo, isso é o trabalho em características de universalidade, envolvendo a solidariedade a que faz referência a Kardec. Então, fundamental que a gente se habitue a reservar um espaço das horas que nos sobram semanalmente para fazer alguma coisa em favor dos semelhantes. Se queremos crescer espiritualmente, se queremos cumprir aquilo que Deus espera de nós e superar as nossas próprias limitações. A gente fala muito em iniciação espiritual. No Espiritismo, frequentemente as pessoas comentam sobre iniciação espiritual, que a gente precisa estabelecer uma ligação com a espiritualidade, precisamos crescer espiritualmente, nos iniciarmos na espiritualidade. E eu gostaria de lembrar uma história que eu conto, inclusive, no livro Uma Razão para Viver, envolvendo Gandhi, que na comunidade que ele dirigia, de seus discípulos, certa feita ele foi procurado por dois homens que queriam fazer a sua iniciação espiritual. Então, mestre, estamos aqui para a nossa iniciação espiritual. E Gandhi, ótimo, os recebeu de bom grado, sempre mais gente para participar da comunidade, vocês vão começar imediatamente a sua iniciação espiritual. Neste momento, estamos preparando a refeição para o pessoal aqui da comunidade. Então, eu recomendo a vocês que vão até a cozinha e ajudem a descascar batatas. E lá foram os dois iniciantes, descascar batatas. Depois do almoço e das preces habituais, Gandhi recomendou aos dois que fossem a uma aldeia próxima para lavar latrinas. Latrinas públicas, que não tinha quem fizesse a limpeza, então a comunidade de Gandhi costumava fazer esse trabalho. Os dois foram lá, passaram o resto da tarde lavando latrinas. À noitezinha, tomaram a refeição, fizeram as preces e foram dormir. No dia seguinte, a mesma coisa. Começaram a labuta logo cedo, descascando batatas, ajudando o preparo da refeição. Depois do almoço, foram lavar latrinas. Depois de 3 dias nessa rotina, os dois homens estavam estranhando aquilo. Procuraram Gandhi e lhe perguntaram: Senhor, quando é que vai começar a nossa iniciação espiritual? E Gandhi falou: já começou. Mas como? Sim, é aprendendo a servir de boa vontade que nós nos iniciamos nos domínios da espiritualidade. Exatamente como o Espiritismo nos ensina. Inclusive a máxima de Kardec, fora da caridade não há salvação, é uma recomendação expressa para que nos salvemos do desequilíbrio, da desarmonia, dos vícios, das perturbações, exercitando a caridade, fazendo alguma coisa em favor do semelhante. Porque é fazendo alguma coisa em favor do semelhante que nós superamos o egoísmo, que é o elemento gerador de todos os males humanos. O trabalho da caridade é um trabalho em características de universalidade. Iniciação espiritual é arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Não adianta a gente procurar a sessão mediúnica, receber passe magnético, eu quero ler, eu quero me espiritualizar. Não, meu filho, espiritualizar-se é você servir, você trabalhar, fazer alguma coisa pelo próximo. Você está fazendo a sua iniciação espiritual. Se não, vejamos. Livro Boa Nova. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Temos aí o quadro da Última Ceia, de Leonardo da Vinci. Maravilhoso quadro que nos fala, que nos mostra a última reunião de Jesus com os discípulos. E Humberto de Campos, em Psicografia de Chico, ele conta esse episódio, um aspecto interessante desse episódio, que em dado momento, os discípulos não haviam entendido nada a respeito do advento do reino divino, julgavam esse advento como uma conquista puramente material, que no momento extremo Jesus convocaria os anjos,